Então, nós temos aqui esses dois problemas, esses dois momentos. E o que é interessante é que esse livro, ele vai ensinar para nós muitas coisas. O capítulo 1 começa com o versículo 1 dizendo: havia um homem. Toda obra de Deus tem que ter o homem na terra. Essa é a primeira revelação nesse capítulo. Havia um homem. Olha, nós precisamos entender aqui, olha, existe ali a Marinês, existe ali o Francisco, existe ali a Sinara, o Maxwell. Esse livro é sobre o Maxwell. Havia um homem. A história de Jó é sobre um homem. Não um homem qualquer, mas um homem. Deus não precisa contar histórias só de Deus, porque aqui na terra, quem reina é o homem. A Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos dos homens. Deu quando? Lá em Gênesis capítulo 3, quando diz, capítulo 1, quando diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança e demos a ele domínio sobre a terra. Quem domina a terra? O homem. Quando Deus precisa intervir, ele precisa de autorização do homem, como pediu Abraão. Abraão falou assim: olha, não é bem por aí não, Deus. Quando Deus falou: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Deus falou, Abraão falou: não é bem por aí não. O Senhor me deu a terra. Quem manda aqui sou eu. Se tiver 50 justos, o Senhor preserva? Ele falou: aí você está falando, Abraão, então vou preservar. Abraão pensou melhor, falou: ó, e se tiver só 40? Olha, você está falando, Abraão, eu vou preservar. Deus, eu pensei melhor. Tendo 30, o Senhor preserva? Uai, Abraão, você que manda. Na terra é você que manda. Você está falando para preservar, se tiver 30, eu vou preservar. Ô Deus, olha, a última vez, eu não incomodo mais. Se tiver 10, o Senhor preserva? Falou: Abraão, você falou. Você que fala na terra. Havia um homem. A história é esta. A história que é para ser escrita por Deus é a história de muitos homens semelhantes a Jesus. Todos nós estamos aqui nesse livro. Havia um homem. E a outra coisa que é relevante, que o livro coloca logo no início, é que este homem teve frutos. O versículo 2 diz: nasceram-lhe filhos e filhas. Porque Deus não gerou o homem para ser um estéril, um fracassado. Deus quer que você gere vida, frutos, filhos. E você vai gerar. Se submetendo a Deus, você vai gerar. Se não carnais, espirituais. E no versículo 3, ele continua revelando coisas. Que Deus quer que você seja reconhecido como o maior de todos. Porque Deus não criou ninguém para o fracasso. Ele nos chamou para sermos reis e sacerdotes. Então, o versículo 3, ele era o maior de todo o Oriente. E o versículo 4 continua revelando coisas. O versículo 4 diz que os filhos deles se frequentavam. Iam na casa um do outro. Isso é o quê? Isto é igreja. Deus quer muitos filhos vivendo em família, se frequentando. E é para se frequentar, não porque há uma reunião com hora marcada, com um ponto para bater, por obrigação. Diz a Bíblia, no versículo 4, que eles se frequentavam e faziam banquetes. Deus quer que nós tenhamos banquetes. E é o que nós vamos ter em casa, em cada célula. Homens gerando frutos e compartilhando, convivendo e comendo do melhor dessa terra, o pão da vida. Esse livro ele é fantástico. Eu estou só no versículo 4 e não vou dar conta de ler o texto todo. Mas eu queria chegar no versículo 8 com vocês, que é talvez o mais importante para mim. Esse versículo 8 é fantástico. Perguntou ainda o Senhor a Satanás. Deus é tão paciente, gente, que ele dá trela. Ele conversou com Satanás. Deus amou tanto aquele anjo dele que se Satanás se ajoelhasse, certamente ele herdaria o reino dos céus. Porque se ele se ajoelhasse, se, né, pedisse perdão a Deus, né, ele voltaria a ser um anjo na adoração, que era o que ele era, né? Que ficava 24 horas por dia ali. Santo, santo, santo, santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Engraçado que aqui no texto tem um momento que fala assim, o servo vem e fala assim, olha, e caiu um fogo do céu. Aí o nego pensa, está vendo? Deus manda fogo. Não, não é. O que, que cai do céu, gente? Não. Tinha, acho que uma novela que chamava Um Anjo que Caiu do Céu. Não tinha isso? E qual que é o anjo que caiu do céu? Caiu. Então, esse fogo que caiu do céu, provavelmente não foi Deus, porque Deus disse, olha, está em teu poder e você vai fazer o que quiser. Quem mandou esse fogo do céu não foi Deus. Muita gente acha que Deus manda algumas coisas. Deus pode até mandar algumas coisas, mas muitas coisas que nós chamamos de coisas de Deus, culpando a Deus, não é ou é o diabo ou somos nós mesmos, com a nossa cobiça. E aqui era o caso. Mas o interessante no versículo 8 é, perguntou o que o Senhor? A pergunta é, observaste o meu servo Jó? Gente, essa frase é o núcleo do livro para mim. Você imagina que está ali a Beth e o Nilson. Eles têm dois filhos. Imagina quando tiver o Lucas assim uns 22 anos. Aí chegar assim, Bete, mas eu conheci ele pequenininho. Até esse homão, a Bete vai falar assim, esse não presta. É assim que ela vai falar? Certamente não. Ela vai dizer, olha que delícia. Olha que bênção que Deus me deu para eu educar. Olha, e ele estudou, e ele se formou, e ele já está trabalhando, e vai se casar, e Deus vai o enviar a nações. Alguma coisa mais ou menos assim, né, Beth? Não é não, Nilson? E assim a Ludmar vai falar da Sofia? Né? Eu tenho certeza que eu vou ouvir isso a respeito do Pedro, não vou? Porque quando a gente tem uma coisa nossa, que é do nosso agrado, nosso filho amado, a gente fala com gosto, com prazer, né? A gente baba por causa do nosso filho, não é? E é o que está acontecendo aqui, Deus fala assim, ô diabo, você já deu uma olhada no meu querido servo Jó? Olha só para ele. Olha só para ele, que maravilha. E essa é a pergunta que eu queria fazer para você hoje, Lérida. Deus pode chegar e falar assim, ô Satanás, você já deu uma olhadinha no que aconteceu nesses 2 anos na vida da minha serva Lérida? Observaste, Satanás, o que aconteceu nos últimos anos na vida de Conceição? Você já deu uma olhada, Satanás? Não, olha para aquilo, olha como ela está mudada. É outra pessoa. É isso que está acontecendo aqui. Observaste o meu servo Jó? E o curioso é que a forma de Deus falar é diferente da forma do diabo falar. Tudo que o diabo sabe fazer é nos acusar. Ele não faz isso o tempo todo, não. Ele faz só em 2 momentos do dia. Se você ficar esperto nesses 2 momentos, você está liberado. Né? Lá em Apocalipse 12, 10 diz que ele só faz isso, atormentar os filhos de Deus de dia e de noite. Fora desses 2 momentos, ele não se ocupa dessa missão. Então, é só de meio-dia a meia-noite, é esse um momento, e o outro momento de meia-noite ao meio-dia. Aliás, não, de 6 da manhã às 6 da tarde e de 6 da tarde às 6 da manhã. É só esses 2 momentos. Se você vigiar nesses 2 momentos, está tranquilo. Ele se ocupa de atormentar. ele o tempo todo aluga o seu ouvido e bota um relatório negativo. Você não presta, você não vai nada, você não vai dar em nada, você nunca será corrigível. Pau que nasce torto, morre torto. Ruim. É assim que ele fala. Ele olha para você e não vê você. Quer uma prova disso? Está aqui. A Bíblia diz que Deus vira e fala assim: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto e temente a Deus e que se desvia do mal. O que que Deus falou? O que Jó é. No seu interior, porque a Bíblia diz no Salmo 51 que Deus se agrada da verdade no íntimo. E o que que Satanás falou? Falou, não, mas é porque ele tem isso, ele tem aquilo, ele tem aquilo outro. Satanás olha para você e fala o que você tem. Deus olha para você e fala o que você é. O mundo, o sistema satânico valoriza você pelo que você tem. E Deus valoriza pelo que você é. Você é uma bênção. Todo mundo pode olhar para você e dizer, mas aquele cara não tem nada. Ou quando tem, só é que ele é boa gente. Quando não tem, ele não presta. Deus não olha e vê isso. Deus enxerga o seu coração. Aquele é reto. Aquele é íntegro. Aquele tem caráter. Aliás, todo mundo tem caráter. Tá, gente? É claro, todo mundo tem caráter. Ou é mau, ou é bom. Mas todo mundo tem caráter. Né? É um caráter curado ou em processo de cura nas mãos de Deus ou não. Não se submete a Deus, ao tratamento e à palavra de Deus. Então, o diabo destacou os bens. Deus destacou que Jó se desviava do mal, que ele era reto e que ele era temente a Deus. Isso é o que vale. Olha, o meu filho tem duas pós-graduações. Ele tem um mestrado em Harvard. E tem um doutorado em Yale. E tem um pós-doutorado em Houston. E Deus fala assim, olha o meu filho, ele é temente, ele se desvia do mal, ele é reto, ele é íntegro. Isso é valor. O resto não vale nada. É assim que Deus nos enxerga. É só isso que ele vê. É só isso que vale a pena ser visto e revelado.